um jogo tranquilo, uma vitória segura? Sim, foi uma vitória segura, o jogo teve só um sentido. Peca por termos feito, podíamos ter feito muito mais gols do que aquilo que fizemos. Foi uma surpresa estas facilidades? Não, nós desconfiamos sempre dos adversários nesta divisão, como sabemos, não há equipas fracas. Nós fomos competentes, entramos fortes no jogo e acabamos por tornar o jogo fácil. Mas foi pela atitude que nós pusemos em jogo e não pela falta de qualidade do adversário. Próximo jogo, em divisão? O próximo jogo, é um jogo que temos que, acima de tudo, ganhar e depois fazer os tais golos que andamos à procura.